Essa é a minha, a sua, a nossa rádio. Nova Independência FM. A estação que você fala. 91.5. A sua voz, a sua emoção. YS 372. Canal 218. Rede Amazonense de Comunicação Limitada. Nova Independência FM. 91,5 MHz. Emissora da organização Humberto Miquiles. Maués, Amazonas.